Salve, Brainstorm Studio, Pineapple, Slim, Malak, Paulo, Contracorrente tá em casa. Ei, talvez você entenda a verdade. No dia em que tudo perdeu valor, talvez cê me diga o que é saudade, sem que alguém lhe culpe ou que alguém lhe julgue. Eu vi a inveja comprar o homem, pro homem comprar algo inútil. Chega a ser cômico e lógico ver que cê pode ser o próximo número de um código. Me diz porque o ser humano é tão tóxico. Eu já me cansei dos meus próprios porquês. Amar, amei, doeu e hoje eu vim queimar buquês. Fazer valer o sentimento, não fora, procure dentro. É essa intolerância que ainda vai matar vocês. Vai vendo, nem tudo o vento leva. Eu não tenho preço, eu só tenho pressa. Eu sou o mesmo, esse é o fim dessa conversa. E cê me vê mais, seu preconceito não te deixa enxergar. Vi pelo espelho o raiado dia, sem sombra de dúvidas, o sol é pra quem vive a vida. Amor, amor, amor, nesse final de semana, vamos ficar em casa, só eu e você. Amor, amor, amor, eu, Maria e Joana, quem sabe só assim pra eu te esquecer. Amor, amor, amor, nesse final de semana, vamos ficar em casa, só eu e você. Amor, amor, amor, eu, Maria e Joana, quem sabe só assim pra eu te esquecer. São coisas estranhas, viver num mundo invertido, burocrata pra agir como bandido. Se eu tivesse um Death Note, colocaria vários nomes pra fuder também quem nos deixa fudido. Diz, liberto como Django livre, a revolta da chibata mais favela vive. Proibido proibir, fala de racismo, mimimi é de quem chama de vitimismo. O tiro que mata, mira no alvo certo, nem tudo que é escravo é liberto. O inimigo é de graça, da porta não passa, santa protetora tá sempre por perto dando proteção. Para que os inimigos não venham entrar na nossa direção. Nós estamos de olho em cada movimento da oposição. Continua fluindo positivamente na nossa canção. Não tenta não, só pega a visão. Prefiro estar com ela num rolê à beira-mar, na carreta muito louco ouvindo Anderson Paak. Eu sei que é muito foda, nosso barulho me incomoda. Isso é coisa de preto na visão de William Vack. Choveu semente e cresceu uma planta. Isso tudo fez chover polícia. Encheram um ônibus só com os mais bronca. Fecharam mente jovens avenidas. O comunismo já morreu faz tempo, no cimento da casa da Frida. E o Diego morreu por dinheiro, com a veia entupida, porque a morte é viva. O que sobrou pra quem só faz poema? Acho que isso às vezes vale a pena. Ser a vida, ser alternativa pra uma nova vida e tentar ser apenas. Ser a cena, ser a só novela. Ser a cera, ser a mesmo cela. Preso a ela, sério, mesmo a vera. Destruir o inverno tipo primavera. Ganja girl, eu tava com saudade, você lembra bem daquele dia. Eles nunca viram essa magia. Imagina a cara deles, linda. Aquelas cores e aquelas coisas e lembra muito de onde eu conhecia. Seus olhos brilham toda vez que eu olho. Faz até o ouro ser bijuteria. Me dá calor que eu sou hipotermia. Eu sou Alasca, você já sabia. Eu sei tá lindo quanta gente tem, mas eu nunca esqueço quanta gente tinha. Filma isso porque o crime é isso aqui que a gente cria. Faz piada, faça pouco caso. Faça algo, só não banaliza. Acaba logo com essa monarquia. Ilegal. O verde oliva, engana o mundo, mano, leva tudo, mano, estraga o ser humano, só no rabo. Ela me chamou pro luau, mas eu odeio acústico. Me disseram pra abstrair, só dar uns puxo, pô. Me dei ao luxo, oh, de não levá-la pra cama, talvez. Por isso ela volte até hoje, toda semana. Irmão, lá vem ela descendo a ladeira, se deita na cama, eu desço a madeira. Emoção preocupada com o beijo da fera, razão se preocupa com o preço da feira. Quero a sorte de um amor tranquilo, amor de do gosto da pera, pera. Te conheço de outras vidas, eu tenho sete, é que eu sou um gato. Ela diz que se o jogo virar, vou tá cheio de grana e mulher pra me dar. Já virou há um tempo, amor. Eu tô cheio de conto menor pra criar. Eu tô cheio de ponto pior pra fumar. Álcool, sexo, sono, somos um quando damos a mão. Levei umas mina pra cama que só o sono leva. Eu durmo com a peça do lado, eu tenho sono leve. Se o proceder me chama, digo que não me espere. O sexo foi longo, o nosso nosso amor foi breve. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Meu vício é correr atrás de tudo aquilo que acredita. Então vê se me esquece. Oh, na, na, na. Eu vou te falar a geografia da vida, a lógica do morro. Sempre que um sobe, outro desce. Fala de paz, nem se for pras paredes. Já que até elas tomaram um tiro, a angústia do artista que se arrisca. É saber que só o fute interessa. Que eu não seja mais um adereço. Se lembrar, escreve e me endereça. Abre seu peito e vê se me escuta. Eu te amo, sua filha da puta. Na lua, imagino ser superstar. Daqui observo minha rua, mesma vontade de poder voar. Quem dera eu encontrar um par de asas e sair por aí sem direção. Quem dera eu não precisar usar palavras pra explicar o que tenho em meu coração. Não, não vou desistir. Sei quem sou e hoje vão nos chamar de loucos. Nunca perguntei se seria. E mesmo se ela não fosse, eu ia lá trilhar. Descalça, caminho nas nuvens. Nem sinto falta de sapatos. Se eu chamar, a chuva vem. Chegando a destino das luzes, a neblina embaça meus passos. É hora que os falsos vêm, mas não me vêm. Adeus, a lua guia. Adeus, a rua é suja. Adeus, quem me... Identifico a verdade pelos olhos, sugiro que o faça. Hipócritas dispensa, eu adoro quando tudo isso passa. Não deixe de sorrir, eu imploro, eu nem saio de casa. Faz um tempo que não choro, em quase tudo eu vejo graça. Woman, no cry, fire Babylon. Deus é pai, me dê sua mão, me abraça, amor. Pode ser a solução, tão simples eu fiz da parte triste a diversão. E tudo foi mais simples, eu quis, transformei tudo num som. Amo o carnaval, sou brasileiro, lavei o rosto, eu sou guerreiro. Zero a zero, eu quero o mundo todo e no mundo novo fazer um passeio. Ame seus familiares, diga que os ama apesar de tudo. Vamos a novos lugares, novos ares, é um absurdo. A vida é um refrão, cantemos juntos. Cada um por seu jeito, seu tom, o resto é lucro. Eu nunca entrei no avião e eu nem preciso. Realmente sou o gavião e eu tenho paraíso.